Momentos são iguais àqueles em que eu te amei. Palavras são iguais àquelas que eu te dediquei. Eu escrevi na fria areia um nome para amar. O mar chegou, tudo apagou. Palavras leva ao mar teu coração, praia distante em meu perdido olhar. Teu coração mais inconstante que a incerteza do mar. Teu castelo de carinho eu nem pude terminar. Momentos meus que foram teus agora é recordar. Em meu perdido olhar, teu coração mais inconstante que a incerteza do mar, teu castelo de carinhos eu nem pude terminar. Momentos meus que foram teus agora é recordar.